360 pela sua esquerda. É, programar 3 esferas pela esquerda na versão da RMAR? Papa Romeu, Juliette Hotel Romeu, autorizado final da 197, reporte na vertical da Inrimar, programe esperas pela sua esquerda, na vertical da Inrimar. Gente, já vou começar a reduzir a presença. Negativo, negativo, Juliette Hotel Romeu, mantenha a velocidade, talvez não seja necessário. 360 pela sua esquerda, tem condição de incrementar final da 197? Afirmo incrementar na presença. 7. 5340, decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor Elevo, transponder, 5576, controle, 120 decimal 8. Ok, estamos autorizando 340 para o Brasília, via para o 117, decolando no zero, com curva à direita, na saída Arbor, transição Elevo, 5576 no transponder, 1208, controle, TAN 3677. Apenas transponder, 5576. Afirmo, 5576, TAN 3677. Correto, cotejamento chama para o posto 08. Três milhas lá que eu tô rodando na RMAR. Confirme? Lá que eu tô rodando na RMAR. Gente, autorizado para prosseguir, Juliette Hotel Romeu. Tráfego do estado, livre posto 197, VTU 40049, ajuste na 017. Valeu, autorizado, Romeu. Empresário, Goro 645. P45, completa final do procedimento, chame a cor de Salvador, 118. Jamana Antônio Salvador, 645. Para o táxi com 178 no POB, 3 horas e 14, alternando Palmas. Apenas confirma a autonomia, está autorizado o táxi via Patiom, no Índia, ponto será pista no 0, torre 11895, quem negar no 017. Patiom no Índia, ponto espera 1895 com 10117, autonomia 3 horas e 14, o voo no 869. Backtrack, autorizado backtrack confirmando em Hangar da Bata? Afirmo, Hangar da Bata. Juliette Hotel Romeu, autorizado táxi pela pista até o Hangar da Bata, ao estacionar a frequência ali. Ah, Juliette Hotel Romeu, stand-by no transponder, por gentileza. 1645, não escuta? Não. 1645, a Torre Salvador. Torre Salvador, voo 645. Voo 645, tráfego do estado autorizado, pouso, posto no 0. Vento 130 graus, 04 nós, o ajuste de altímetro no 0, no 7. Voo no 0, no 7, livre pouso, pista 10. Salvador, boa noite, eu vou no 869, ponto de espera da 90, pronto, visual para a navegação. Salvador, boa noite, eu vou no 869, ponto de espera da 90, pronto, visual para a navegação. Continue a 6143, continue a aproximação, guardando que está livre. Leo 2231. Tudo bem, Zulu Bravo? Zulu Bravo, cheque seu transponder, ainda não recebo no radar. Acione 0220. Quando passaria 2231? Passarei do 2231, tá presente, vou em Barreiras. Barreiras, obrigado. Zulu Bravo, ainda não recebo, mantenha 500 pés sobre o terreno, aguardando... Agora sim, recebo a Zulu Bravo, informe no através do passo do Pitoaçu. Eu não sou familiarizado com o passo. É autorizado o acesso na hora do passo? Autorizado, manter o litoral. E o parque do próximo fica próximo ao farol de Itapuã, que é o próximo farol que vai passar. Ah, sim, é o farol de Itapuã. Telemia 143, chame 2 Salvador, 118, 95. 295, obrigado. 19. 219, 100 graus. Boa noite, gol da 645. Ô, Xane, 6143, tá blindado, final. Xane, 6143, livre pouso. Autorizado pouso, pistola 0, rotor 120 graus, 059, ajuste na 097. Livre pouso, ô, Xane, 6143. Aqui até o Zulu Bravo e iremos coordenar com a torre. Tráfego Salvador, boa noite, Azul 2712, sente informação papá. Confirme aeronave somente. 2712. Azul 2712, Aracaju, agora só um minuto de coordenação com o centro. Aguardando, tráfego 2712. Salvador, boa noite, Altan, 3297, a gente tem informação com a PA 320 para Guarulhos. Qual seu hotel é o Xané, 6259? Precisado aliar e manter para o 90. Ali mantém o 90, 869. 793897, número 2 que acorda para a saída da EO, lei da morte. Guardado. Solo Azul 2591 para Vitória, autorização livro 160, centro da Papá. Número 3, prepara a saída Coral para Vitória, correção da El Coral. Da El Coral, centro, obrigado. Air Portugal 022, you're clear to push, report to the taxi. Follow Salvador, help Patrick. O Xané 6143, autorizando o taxi Alfa, importante em sua Juliette. Alfa, cidade 10, Alfa 645, outro 0, ingresso 71 via Juliette, posição 02. Juliette para o 02, gol na 645. Decolagem no 0, com no 0, 1, 7, 8, 9. 397.4 Guarulhos. Pronto, 4 Guarulhos, senhor. 3 Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 3, 2, 0. Decola 1, 0, primeira curva, à direita, perfil de saída da El, Leda Motiva. Transponder 5021, no controle no 208, está 3897. Autorizado Guarulhos, conforme rota do plano, nível 3, 2, 0. Saída da El, Leda Motiva, curva à direita após a decolagem da 1, 0. 502, o transponder 1208, é o controle, está 3897. Correto, cotejamento, chama pronto, foi de posição 05. Chama lá. Azul 2712 para Aracaju. Prossiga azul 2712. Azul 2712, autorizado Serra Brava, Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 170. Decola 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída, Conde. Transponder 5017, o controle no 208. Azul 2712. Autorizado para Aracaju, nível 170, decola da 10 com curva à esquerda, saída Conde, transponder 5017, controle 1208, azul 2712. Azul 2712, cotejamento correto, reporta pronto, sendo a posição 4 Romeu. E apenas uma informação que nos foi dada aqui, até as últimas solicitações, é o plano instrumento em Aracaju, mas não tem nenhum detrimento com o seu plano. Excelente, graças 2712. Tá, Juliette, orçamento 1143. Gente, 1143, autorizando o ingresso 1 na posição 07. 1 para o 07, orçamento 1143. Papapapa, até o Golo Bravo. Agora sim, pronto, cobre para a vitória. Golo Bravo, no momento, há 2 minutos, senhor, para ingresso para o tráfego. Solicita a possibilidade da 35, o destino é o pátio 5. Cabeceira 35, ciente, reporte na final para pouso na cabeceira 35. Papapapa, até o Golo Bravo, altímetro 1-0 no 7. 1-0, 1-7, Zulu Bravo. CPN dedicação, autorizado a chegar da Mari, lista para 2 mil pés com ajuste no 0, 1-7. Na Mari, 2 mil pés, 1-0, 1-7, para 3294. Olha, por um plano de voo pela Golf 677, considera uma saída coral, com curva direita, transpondo 5013 e controle em 208. 2591. Apenas o transfer, 5013 novamente? Sim, 5013. Correto, o cotejamento chama pronto, acionar na posição 5 na parte 3. Sim, Salo, boa noite, Sinar 6201, autorização Galeão. A 201 para o Galeão, agora só 1 minuto, copre. Guardado. O Zulu Bravo vai girar final da 35. 7 até o Zulu Bravo, avistado, autorizado pouso. Cabeceira 35, vento 140 graus, 4 nós. Zulu, Bravo. Nível 360, decolo no 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5572, controle 120.8. Lado 360, número 90857, decola no 0, curva à direita. Saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5572, transponder desculpa, controle 1208, transponder 5572, 6201. Ficou reto, cotejamento, chama pronto, pois, posição 04. Chama lá. Santa 3677, para pushback estacionamento, nosso gate é o 08. Gente, Santa 3677, mantenha a posição da nave de no chutor, já terminou de push, para ataque. Gente, Santa 3677, vamos manter a posição. 6-0 2-8 2-8 2-8 2-8 0-10-10-3-1 8 6-8-9-4, autorizado o direto do ano da presente, informe e estabilizado no final do ILS X-Ray. Na presente do ano, reportar estabilizado na final do X-Ray, pode informar estabilizado na final do WISP? Autorizado a final do ILS WISP, na 3-8-9-4. Reportar estabilizado, 3-8-9-4. Gol no 869. Negativo, gol no 869. 6894 para o ILS Whisky, está reautorizada a sua descida para 2500 pés. 2500 pés, está 3894. Doutor Salvador, é o TAP 022. Número 9. É Portugal 022, request taxi. Portugal 022, you clear the taxi via April 1, after you India, and the hold the point to runway 10, call tower 118.5, and the KNH 1017. 1-2-0. 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2-6-0, 2-8-2 puxa 08, chama Tex. Sente coordenação no solo, estamos autorizados a 3.17. Azul 4206, inspecionamento, posição 1. 4206, aguarde. Sim, vai aguardando. Portugal 022, clear to line up at takeoff runway 10, wind 120 degrees, 4 knots. Say again, for Portugal 022. Clear to line up and take off. Portugal 022, wind 120 degrees, 4 knots. Clear line up and take off, runway 10, at Portugal 022. Sente 167 a bordo, altímetro no 017, táxi via Índia Alfa no Pax Terra, torre 1-8, sinal 95, bom voo. Via Índia Alfa no Pax Terra, a gente chama 118-9. Muito obrigado, da 377. O 4206 após o campo pode iniciar? Afirma, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do TAN na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Após a passagem, autorizado, viu? 4206. TAN 3897, aeronave da companhia já passou na retaguarda, autorizado, pushback solamente, chama para o táxi. Chamada táxi, TAN 3897. Salvador, muito boa noite, TAN 3677 no ponto de espera da 10, estamos prontos. TAN 3677 autorizado a alinhar e manter, pistão no 0. Autorizado a alinhar e manter a 10, TAN 3677. Portugal 022, Airbornet 57, Salvador Departure 120.8. Departure 120.8, Portugal 022, 0, espreia. 1000, ajuste no 0, no 7. Descendo para 2000, com o 07, o azul 200. Departure of a Bonoite, a Portugal 022, heavy on a Puka departure. Portugal 022, radar contact sound departure, climb level 350, Puka departure. Continue climb level 350 on a Puka departure, Portugal 022. 3894, completa final do ILS Whisky, chame a em Salvador, 11895, tempo oposto. 1895, boa noite, bom trabalho. Estamos autorizados a decolar, TAN 3877. Salvador, boa noite, TAN 3894, estabilizado ILS, capteira 10. TAN 3894, continue a aproximação, aguardando pista livre, altímetro 1-0 no 7. 1-0 no 7, ajusta, aguarda pista livre. 3894, autorizado pouso pistão no zero, vento no 40 graus, 5 nós. Livre o pouso, 3894. Então, 3677, decolando a 58, controle, 120, decimal 8. 108, grau 3677. Controle Salvador, muito boa noite. Então, 3677, decolado na Arbor. 3677, contato radar na decolagem, só desvia Arbor, 340, vigilância. 340, então, 3677. Na 3677, solicita a Arbor Elefa, está presente. Sobe via Arbor Elefa, 3677. Fazendo via, está 3677. Sultan 3897 com fins, 4 horas, 230, bordo. Alguém? 230, 230. Gente, 230 a bordo, altímetro 1017, aguarde táxi. Agora tá. Táxi azul 4206, 120 a bordo. 3 horas e 10, alterna a Fortaleza. Gerente 120 a bordo, altímetro 1017, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18 decima 95, bom voo. Precisa via Índia Alfa, torre 1895, ajuste 10 17, 4205. Só o Oceania Meia 201, está no 4, se tiver questionamento. Oceania 201, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Airbus na retaguarda, está autorizado, chama para o táxi. Após a passagem do Airbus na retaguarda, está autorizado, chamar para o táxi. 6201. Boa noite, Azul 4206, ponto de espera no zero, pronto. Azul 4206, autorizado a aliar e manter pistão no zero. Ali mantém no zero, 4206. Salva no zero. Via Índia Alfa, 3897. Salvador, boa noite, 3894, segurando. Boa noite, 3894, táxi via Alfa, mantém a da Juliette. Via Alfa, mantém a da Juliette. 4-3. Gente, aguarde 2591. Salvador, muito boa noite, eu sou 3207, ponto de espera da 10, tá pronto já. 3897, autorizado, alinhar e manter, pistou no zero. Alinhar e manter no zero, então 3897. Azul 4206, decolada 04, controle no 20208. 208, obrigado, até. Controle Salvador, boa, Azul 4206, na sua escuta, decolada. 4206, contato radar na decolagem, só desvia, saída Puca para o 350. Vigilância radar. Só desvia Puca para o 350, 4206. Carmeia 259, ciente na Quebec, autorização Guarulhos 360. Confirma, é o Janeiro 6259. Afirma, 6259. Coisa prevista da Eulê da Morte, aguarde cópia. Ciente na sua escuta. Salvador, boa noite, voo no 645, está ciente da informação para Vitória, pronto, cópia. Volo 645, saída prevista da Euleda Bidev, número 2 para cópia. Da Euleda Bidev, aguardar, 7 graus. 7.45, reporte de Gaon, minuto de Gaon, 0 para 9. Pronto. Gente, mantém antes da Juliette, seu portão, previsto é o 3, aguarde liberação do acesso ao portão. Aguardar, informação final da pista no zero, ajuste no zero no 7. Sala de procedimento, reportar estabilizado, azul 27. Pedro? 160. 160 a bordo, altímetro no zero no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, esse 195, com voo. Índia Alfa no ponto de espera 1895, obrigado. Chega de onde? Rua Azul 2591 para o táxi com 63 a bordo, alternado Galeão, autonomia de 4 horas e 25 minutos. Agora eu vou direto Leda, vigilar. Direto Leda 320-3897. 3591. 3894, táxi via Juliette para o portão 3, observando a chanela frente do pátio. Bravo, 3, observando o Oceano 3. É Fox Fox que tá falando. Good fly. Valeu, mano. Salvador, azul 2712, posição 4 Romeu, puxa saneamento. Confirme. Azul 2712, está na 4 Romeu, pátio de carga, puxa saneamento. Gente, aguarde. Quadrante 2712. Azul 2591, observe, o bus vai parar no portão número 3, após segue via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decisão 95, com voo. 7, faz a entrada da aeronave, prossegue pela... Índia, chamada 1289. 712, coordenação com a equipe de solo, após passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Gente da aeronave, chamaram para o táxi, azul 2712. Estabilizado, azul 2715. 27 no 5, complete a aproximação final, chame torre. Frequência 11895. 11895, boa noite, 27915. Então 705, aciona a identificação, desça via bomb para 4 mil pés, ajuste no 097. Foi a Lagoinha. Sol de Salvador, azul 27, 15, uma boa noite estabilizada. Azul 27, 15, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro 107. Aguardando pista livre, 275. Uá, no rumo do Romeu Fox 018. Direto Romeu 018, 4206. 6201, sendo ponto de 0 a ponto. Oxanã 6201, na linha decola sem parada, pista 10. Na linha decola sem parada. 7, Oxanã 6201, autorizado. Aliás, decolar pista 10, vento 140 graus, 5 nós. Na linha decola, 6201. Planejamento correto, chama para pushback funcionamento. Sim, chamará. 645 pronto para COF. Pronto COF, igual na 645. Vitória, nível 360, via Peruí 50, saída da EL, lenda BDEV. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5032, proteja. Autorizado Vitória, nível 360, conforme a rota do plano de voo, informe o ISCA 50. Decola da pista 10, curva direita, saída da EL, lenda BDEV. O controle 120, decimal 8, e o transponder 5032. Planejamento correto, chama para pushback funcionamento. Chamará quando pronto, voo na 645. Porto 206, chama centro Recife, frequência 2685, alterno 2545. 2685-2545. Obrigado, até. Salvador, azul 2712 para o táxi, POB 64, autonomia 3 horas, alterna Salvador, azul 2712. Pouso 10, azul 2715. 10 no 7, táxi via Índia Alfa, no banco espera a torre 1-8, decimal 9, sim, bom gol. Índia Alfa, 2895, grato, 2715, 1-2. Controle Salvador, boa noite, é o UCNR 6201. A 6201, no contato radar na decolagem, só do nível de voo 360, voe Rua de Leda, vigilância. Direto Leda, subindo para o 360, obrigado. Escuta, aguarda. Autorizado, aliás, manter pista 10. A linha ainda tem, a 10, 25 715, solo azul 3, libere para cima direita, chame solo 121 decimal 9. Direita e solo 219, azul 275. 5. 7, aguardado. 5 agora, autorizado, chamar o táxi. Agora autorizado, chamar o táxi, chegou na 645. 3897, chamo Centro Recife. Frequência no 251, alterna 133 decimal 95. Ok, chama agora Recife 1251 3395, obrigado, boa noite. Azul 2712, autorizado a galera manter pico no zero. Azul 2591, decolado azul 5, controle 120 decimal 8. 1208, boa noite. Controle, boa noite, azul 2591, na Coral. Azul 2591, no contato, radar, sobe e mantém o nível de voo 160, serviço de vigilância na saída Coral. Gente, 160, vigilância na Coral, 2591. Do 2712, autorizada a decolagem, pista no zero, vento no 30 graus, 5 nós. Sendo decolagem da 10, 2712, decolado azul no meia, controle no 20 decimal 8. 208, 2712. Controle Salvador, boa noite, azul 2712. Oi, azul 2712, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 170 na saída Conde, o serviço de vigilância. 170, perfil da Conde, azul 2712. no 645, estamos prontos para o táxi com 133 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando o galeão. 21133 a bordo, altímetro no 097, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-Noite, 1995, com voo. Índia Alfa, 1895, o voo no 645. Chame 201, chame Centro Recife, 1251, alternativa 13395. 1251-13395, obrigado. Boa noite. 1705, desce a 2000 pés, ajuste no 017. Autorizado a aproximação final da pista no 0 em Salvador. 2000-017, reporta final. Boa, 1705. Tango Delta, autorizado Guanambi, nível 180, saída arbora, após DCT, decola da 1017, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5041, coteja. Com as pessoas a bordo? Gente, 4 a bordo, altímetro 1017, para acionamento, chame Torre 1-8, decimal 95, com voo. Tango Delta, autorizado acionamento, chame para o táxi. Bate 5, decolar 223, controle no 20, decimal 8. 208. Controle Salvador, gol 1645, passa 2000. 1645, contato radar na decolagem. Estou em nível de voo 360, curva direita na rua de letra, serviço de vigilância. Israel Lida e sobe o 360, 1645. Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Charlie Bravo Alfa, cruza plantão 75 na chegada bombe, autorizado até o 160. Papa Romeu, Charlie Bravo Alfa, sem identificação, dentro da via, chegada bombe, para 4000 pés, ajuste no 097. Descendo na chegada bombe, via até 4000 pés, Charlie Bravo Alfa. Processo 05 no localizador, complete a aproximação final, chame turno no 8 decimal 95. 7895 no CETEP. Salvador, boa noite, turno 705, final. Sol, qual no CETEP? Turno 705, avistado, autorizado pouso, pista turno 0, turno 1, 0 graus, 4 nós. Autorizado pouso no 0, no CETEP. Já estamos, Delta, autorizado, táxi, aporte na Papá, altímetro no 0, 1 no 7. Uno 705, solo as 29, libere para cima à direita, chame solo, 121 decimal 9. 219, pode. Alô, Salvador, boa noite, Uno 705, especialista 3, Foxtrot. Uno 705, taxi Alfa, repartir aqui da Juliette. Alfa, repartir aqui da Juliette, vai reportar o Uno 705. Já está no delta autorizado o ingresso da porta anéria para o off pistão no 7. Salvador, o azul 2591 é posição final de 2005. Pode autorização no centro Recife, o azul 2591. Somente no 60 aguardando a autorização. Uno 645 chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. Azul 2591 autorizado, final 200. Gente, autorizado 200, azul 2591, obrigado. Taxi via Juliette, passão 2. Da Juliette, Bono 705. Salvador, boa noite. 6259 na ponte 7, acionamento e pushback. Câmbio. Bono 705, via Juliette, portão número 2. Juliette para o 02, Bono 705. Bono 6259, autorizado, chamar o táxi.